É tão difícil mudar? Querida Julie, no dia em que conheci meu marido, ele estava dando uma palestra a um grupo de amigos em seu modesto apartamento em Central Park West. O tema de sua fala era a prontidão para a mudança, o que também é o título do primeiro capítulo de sua grande obra, A Nossa Transformação em Cristo. Não tenho palavras para descrever a impressão que aquela palestra me causou. Pela primeira vez em minha vida, descobri a chave para o progresso moral e espiritual, a prontidão para a mudança. Saí da palestra em um estado de alegria e gratidão que guardo da memória até hoje. No entanto, a vida ainda viria a me ensinar que ter a chave não é o mesmo que saber utilizá-la corretamente. De fato, quando passo em revista a minha vida, vejo que a falta de prontidão para a mudança me prejudicou muito o meu desenvolvimento espiritual. Em certo sentido, nós todos somos um pouco tias velhas. Pessoas que nunca se adaptaram à vida com os outros. Estabelecemos caminhos estreitos para nós mesmos e temos horror à mudança, além de uma paixão por modificar as outras pessoas. Conheço quem leve detalhes insignificantes tão a sério que uma colher guardada na gaveta errada é capaz de provocar um terremoto. Mesmo no casamento, quase sempre consideramos implicitamente o nosso jeito como o jeito correto. Quando desafiados a mudar, nossa primeira reação costuma ser: isso é problema meu, ou deixe-me em paz, sou livre e tenho o direito de fazer as coisas como eu quiser. É estranho como é difícil para nós, pobres seres humanos, aceitar modificar mesmo pequenos detalhes. Obviamente, refiro-me a mudanças para melhor. Jamais devemos ceder à vontade de nosso ser amado quando isso significar fazer o mal, o que não seria amor, mas simples fraqueza. É difícil para nós mudar para melhor, pois a prontidão para a mudança demanda que lutemos contra a nossa própria vontade. Essa é uma grande fonte de conflitos no casamento. Por mais que desejemos ser perfeitos, devemos reconhecer que amamos, sobretudo, a nossa própria vontade. Amamos a Deus até certo ponto. Amamos o nosso marido até certo ponto. Mas, como notou Kierkegaard, nosso mais